Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 6:06 desta tarde, início de fim de semana, tarde de sexta-feira. É um frau. Telefonia imbatível, Big, tudo de melhor para você e da Miller, a moda está nas ruas. Como estão os queridos amigos do Pretinho? Fala aí, deixa eu ver quem. Maurício Amaral. Salve a sexta-feira. Beleza. Maurício Amaral que nesse momento vê uma foto do novo estagiário no seu computador. Maurício, o que, que é isso, Maurício? Maurício. Vamos fazer, vamos ignorar, não é? É o fato. Vamos ignorar. E vamos continuar a apresentação. Hoje, tu sabe que tem uma menina ali apaixonada por ele já, né? Já tem várias. Várias meninas apaixonadas por ele. Aí a gente tava falando alguma coisa, horário eleitoral, que tem que botar no ar, senão a gente é demitido. Isso. E aí a menina disse, né, que é demitido e que daí o Arthur vai assumir todas as funções da rádio? A menina falou assim. Tá bem assim. Bom, é isso aí. Tá bem, cara, é o talento do guri fazer o que, né? Fala, Porazinho, beleza, Porazinho? Beleza, vamos lá. E aí, Marcola, como é que foi lá o Diretoria Cazuca? Pô, sucesso promoção total. Da Atlântida, sucesso. Entrevistando os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, Pianjas. É, sexta-feira que vem tem o mesmo evento em Florianópolis. Em Floripa, isso aí. A Ieda faltou, ela foi convidada, mas não apareceu. Uh-huh. Todos os outros candidatos apareceram. Acho que é muito importante para os jovens chegarem mais perto dos seus candidatos, ou de todos os candidatos, para poder escolher melhor. E sexta-feira você pode participar de um outro debate, de um outro painel. Fala alguma coisa que não seja clichê. Com governadores do estado de Santa Catarina, mandando e-mail para diretoria@cazuca.com.br. Cazuca é K-Z-U-K-A. Faltou ele, o Fetter lá, todo mundo perguntando. Pô, um abraço Fetter, pra galera lá. Infelizmente, a escala da rádio aqui não permitiu. Muita gente perguntou lá. Muitos candidatos, inclusive. Ninguém perguntou por mim? Não, pelo Cagê. Mas eu pergunto, Cagê, como é que tu tá, Cagê? Estou muito bem, bom final de tarde. E salve a sexta-feira. Muito bem. E tu, Potterzinho? Eu tô bem. Tu tá bem também, Potter? Eu tô te sentindo tenso, Potter, ultimamente. Nos últimos dias eu tenho te sentido tenso. O que que tá acontecendo contigo? Não consegue mais relaxar. Não consegue mais. Tipo Miss Lexotan, assim. Não consegue relaxar. Ele é que nem o personagem do Marcelo Antoni na novela, que tem problema sexuais. Ah, pode crer. Começou a acontecer. A estrela móvel deste programa é o homem Davi Coimbra. Davi Carradini. Davi Carradini. Davi Carradini. Tu é frau. Pô, Davi não fala assim comigo, Davi. O que, que é frau? Tu é frau. É, ali, ó. É tu também. Falcatrua. É frau. Furou? Não é falcatrua, não. Não. Frau é. Frau. É fraldinha. Fraldinha. É um cara assim. Furão. Furão. Boa, furão. Furão. Combina as coisas, não vai. Combina as coisas, não vai. Eu sou frau. Mas uma coisa pode ser frau também. O negócio pode ser chato. Pode ser. Como é que tava a festa? Bah, tava frau. Pode ser caída, caída. Tava frau. Festa tava frau. Tava caída. Essa mina frau aí, cara. Isso aí. E também lá no IAPI, os caras também diziam o seguinte, tipo, que pinta lontra. Lontra. Pinta lontra. Lontra. Que coisa, né, meu? E tem uma gíria que mudou de significado agora, né? Loki. Antes o Loki, pô, mas tem um Loki, cara. Bicho. E agora, não, mas continua sendo. Não, mas agora Loki ficou uma coisa um pouquinho mais assim. Mas a que mais me confunde é o xarope, cara. Xarope pra mim era ruim. Xarope. O troço era, tava festa, tava xarope. Agora xarope é legal. Tem outra gente. Xarope no sentido de que é tão legal que intimida, tá ligado? Xarope. É que nem um bagulho islâmico, né? É um bagulho islâmico. Outro que eu aprendi aqui em Porto Alegre, outra gíria aqui do Bonfa: teto. Teto. Teto é ruim, né? Tinha um amigo meu que falava, Loki tem que tomar soque, cara. Que isso. Pois muito bem, somos a rapaziada do Pretinho Básico, eu sou Alexandre Fetter, vamos juntos até as 19 horas a partir de agora, comentando os destaques do Clique RBS. Tu já falasses dos patrocinadores dessa edição? Sim, claro. Falei, telefoninha imbatível Big, tudo de melhor pra você e da Miller, a moda está nas ruas. Então você, ouvinte de Caxias do Sul, olha! Que tá agora fatiando o salame, e ouvindo o Pretinho Básico, tá comendo vai inteiro. Ganhar um vale-compras de 150 reais da Damilé. Mas só se você estiver realmente fatiando isso, salame. O primeiro ouvinte de Caxias do Sul que largar o salame agora e mandar um e-mail para promo@atlantida.com.br dizendo o endereço da Damilher de Caxias. Feito. Leva o kit vale compras de R$150, um oferecimento do Pretinho Básico. Muito quero bom. Mandar um abraço pro comando da Brigada da Serra, o comando da Brigada de Caxias do Sul, que acaba de me informar aqui por torpedo que há agora na região de Caxias do Sul um helicóptero da Brigada Militar para prevenir crimes e socorrer. Bah. Então o pessoal tá pedindo aqui que a gente informe no Pretinho Básico. A Brigada Militar sempre nos ouvindo, sempre nos prestigiando com sua audiência. Muito obrigado, Pianjas. De nada. Muito bom. Agora eu medi obrigado, o... grande abraço pro nosso querido Capitão Júlio da Brigada. Valeu, o que que é, Pianjas? Agora eu medi o debate com o candidato. Certo, certo. Tá na outra vibe preparado, agora. Né? Preparado. Tem que ler bastante. Exato, tem que ler bastante. Comendo salmão. Eu medi ou eu medeio? Eu medi. 29 milhões de brasileiros, incluindo nós aqui, entraram na classe C. Feito! Entre 2013 e 2009, 50% dos brasileiros fazem parte da classe C, que importante. É a nova classe média. Sim. Já as classes A e B incorporam 6 milhões de indivíduos no período, atingindo 20 milhões de brasileiros em 2009, que corresponde a 10,5% da população. Pode crer, Fede. Muito legal, hein? Esse pessoal todo saindo da pobreza, né? E o Maurício Amaral tem a informação pro cara ser considerado classe C, aliás, é classe C, ele tem que perceber mensalmente entre R$1.500 e R$4.500, né? R$4.100, eu acho. R$4.100. R$1.400, R$4.100. Líquidos? Isso aí por dia, né, Fede? Renda familiar. Não. Isso é renda por familiar. Mês mesmo. Por mês mesmo. Fazem por renda familiar. Eu fiquei sabendo que é o caso de todos nós aqui, não quer dizer que nós estejamos perto do 4.100, mas nós estamos nessa faixa, ou seja, somos finalmente classe média. Nós somos que nem aquela véia que eu falei do ônibus, que a véia fica dizendo pros filhos no ônibus que o filho, meu filho tá ganhando bem, tá ganhando 1.500. É, né? 1.500 pra quem ganha 200 é bem, meu. É bem. Nossa, sabe que nessas estatísticas agora do IBGE, do censo, estão sendo reveladas, foi descoberto algo que a gente tinha comentado aqui, que é exatamente o contrário do que a gente tinha comentado. 21 capitais do Brasil têm mais homens solteiros do que mulheres. E viu? Sabe qual é a que mais tem homens solteiros? Florianópolis. É muito gay. Muito gay. Muito homossexual. Não, mas às vezes o gay homossexual... Porque o censo não pergunta se tu é homossexual. Não pergunta, por isso que eu tô falando. Mas tem mais homens solteiros. Floripa é a cidade do homem solteiro. O cara é paulista, tem um dinheiro, vai lá e aí curte a doidada. Doutor Jarbá. Aliás, sobre isso, documento. É muito interessante esses dados do IBGE. A gente podia perder um tempo com isso, claro, porque é muito legal. É verdade. Por exemplo, o raio-x. O catarinense tem fama de burro, né? E aí o IBGE comprovou que é o maior índice de casamento do Brasil. É Santa Catarina. Fora isso, outra coisa que eu acho interessante, o Rio Grande do Sul é o segundo estado com o menor índice de imigração. As pessoas não vêm pra cá. As pessoas saem daqui. Quem quer vir morar no Rio Grande do Sul? Inverno zero grau, verão 50 graus. O índice que colocou o Rio Grande do Sul em penúltimo lugar foi o Pianjas. Cara, todo mundo que eu conheço saiu do Rio Grande do Sul pra ir morar, especialmente em Santa Catarina, e no Rio, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, mas aí tem Mato Grosso. Mas aí tem outro dado assustador, São Paulo é o terceiro estado com menor índice de imigração. A gente acha que todo mundo sai do Nordeste pra morar em São Paulo, né? Já foram. E não existe mais isso. Saturou. Perto de 6% da população de São Paulo não é de São Paulo. 6%, cara. 94% nada mais que isso. É de São Paulo. É incrível mesmo. Uhum, que já tá numa segunda geração já, né? Fora isso, melhor escolaridade do Brasil, os dados do IBGE. Melhor escolaridade, chuta um estado. Maranhão. Piauí e Ceará estão empatados em primeiro. Mas é proporcional, né? Isso aí é proporcional. É proporcional, mas tem 99,7% na escola. Se o Piauí tem, como tem, sete escolas colocadas no Enem, em melhor posição do que qualquer escola de Porto Alegre, Obviamente, a educação no Piauí tá melhor. Eu acho muito interessante esses dados, porque quebra um monte de mitos, né? Vou morar no Piauí. Não, vou mais. Sobre os solteiros gays de Florianópolis, que o Marcos insistiu aqui na questão. Né? Documentário sobre parada gay em Florianópolis deve estrear em outubro. O filme vai contar com imagens dos bastidores, entrevistas, a cobertura que o Piangers fez da festa que reuniu mais de 100 mil pessoas em Florianópolis. 100 mil? Último domingo. 100 mil pessoas. Porque mesmo quem não tava na parada, tava na parada, entendeu? Quem não foi lá pra Beira-Mar, de lá, quem tava em casa, tava comemorando do seu jeito. Sim. A ideia do filme é promover o evento e a capital junto ao meio GLS. Este ano o evento movimentou cerca de 6 milhões de reais. Olha, e Florianópolis conquistou um espaço privilegiado entre os três principais destinos gays do país. É a capital gay do Brasil. O material será distribuído na grande Florianópolis, agências de turismo e boates de todo o Brasil também. Uma das estrelas do documentário é a top drag, a Dandara Rangel, que mostra os bastidores dos shows. Sabe que fazer, alguém já disse que fazer uma parada gay em Floripa é como fazer um Brazilian Day no Brasil, né? Tipo, redundância, né? Mas é legal isso pra Floripa, cara. O gay, ele consome muito, né? Gay gasta, o gay declarado. Cara, o gay é um ser humano diferenciado. Sofisticado, o gay elegante, é um ser humano, educado. Né? É verdade. Parabéns, Alexandre, parabéns. Tu sabe porque o cara é gay, né? Sabe por que o cara se tornou gay, né? Falta de laço. Sabe, ali quando começou com 13 anos, já leva duas surras, vira homenzinho rápido. Alegrete style, né? E muita gente acha que ao praticar carícias com um homem de forma ativa, você não é gay. Não é gay, né? Eu acho que é. Você é o que você come. Não é, cara! Como aquele amigo nosso, né? Aquele amigo nosso que diz que ter relações com travesti não é ser homossexual. Valeu, porãozinho. Eu acho que é uma cidade da fronteira. Você come. Frente fria, muda o tempo no fim de semana. Olha aí, tá chegando a frente fria aí. Deve ficar instável o tempo no sul do Brasil. O sábado ainda começa com um predomínio de sol. Entre a tarde e a noite, as áreas de instabilidade chegam e deixam o céu encoberto. Durante a madrugada de domingo, o tempo vai ficando mais instável e pode chover de novo. Por causa do tempo fechado, as temperaturas baixam um pouco. As máximas ficam em torno dos 20 graus. E a próxima semana deve começar também com um tempo instável. Isso aí, amigos. Não, é bom isso. Tá bem? Foram os destaques comentados do Clique RBS para este início de fim de semana. Aliás, um bom fim de semana para você que nos escuta. É verdade. E que eu queria fazer um convite também, posso? Pode. Amanhã, em Marau, teremos uma reunião dançante com a Rodaica do Patrola do Rio Grande do Sul. Este amigo aqui, Alexandre Fetter, do Pretinho Básico, do Discorama, da Atlântida. Estaremos no Ramblas Lounge, tocando no palco de uma pista. E na outra pista teremos os queridos amigos e colegas Mick Silva e DJ Alexandre Costa, o Dico, com o projeto Sônica aqui da Atlântida. Um troço impressionante, é realmente uma marca importante da Atlântida, o Sônica, junto a quem curte música eletrônica. Principalmente no meio gay, né? O Dico e o Miquel se dão muito bem no meio gay. Assim. Sabe, o pessoal de Marau sabe? Tem que falar mal do Miquel. O quê? Do Miquéias? Sabe, claro. Sabe, já tá. Se não lá, sabe, vão saber amanhã. Não, o pessoal já deve Vamos conhecer. Dar uma rodadinha aí. Vai por aí então, Potterzinho, vai. Eu vou aqui e quero lembrar também, fazendo um convite, que no domingo, em Porto Alegre, vai rolar o Pepsi Music. Olha! Vai ter Detonautas, Raimundos. Eu estarei lá como mestre de cerimônia, o MC do evento. Detonar, então, galera, convido todo mundo às 6 da tarde lá no Pepsi On Stage, em Porto Alegre. Pepsi Music. Muito bom, pô. E aí tem um e-mail aqui, ó. Concordo com o Piangers. Que raríssimo, hein? É o Marcel Daúd. Gaúcho imortal, morador de Balneário Camboriú. Aí, ó. O assunto da caixa não deve ser encerrado. Boa. Portanto, segue uma das séries. Se os pretinhos apertassem a caixa com o botão vermelho, né? Fetter apertou e salvou 1 milhão de pessoas e ainda ganhou um kit de cremes pós-jogo. Parabéns. É o kit Fetter. Piangers não pediu nada em troca pelo prazer de matar alguém. E do outro lado do mundo morreu um cigano. Que bom, cara. Davi Coimbra apertou e matou dois Comanches de uma vez. único tiro. O Almir ficou milionário vendendo Aquaplace pra criancinhas com o botãozinho vermelho. O Pi indagou e até hoje não apertou. No dia de apertar o botão, Potter chegou atrasado, perdeu a chance e ainda casou 50 pila pra outra caixa. O Geis apertou e a Jennifer fugiu com todo o dinheiro dele. Meira ainda tá planejando a maneira de apertar. Como é que vai apertar? O Lelê apertou e na Itália morreu o Snyder. É que o Snyder joga na Inter de Milão, vai enfrentar o Inter. Sim, sim. O Pause apertou e esqueceu onde guardou o dinheiro. É verdade, magnata. Alguém apertou o botão há 10 anos e esqueceram de avisar o cachê. Um abraço e mandem um... Fiatapu! Pra minha linda esposa, Juliana, é o Marcel de Balneário Camboriú. Boa! Muito bom, hein, cara? Eu acho tão curioso, tão interessante, né? Quando o cara fala um abraço, um beijo para minha linda esposa. É bacana, é bonito isso, né, cara? É cada vez mais raro, né? É, geralmente que o cara tá bebendo demais nessa fase. O cara tá devendo, né? Fez alguma coisa. O cara tá sujo na praça. Agora, o que isso geralmente... Não passa pela cabeça de vocês que pode ser pelo simples fato da mulher dele ser realmente linda? Não, óbvio que não. Geralmente é muito feia a mulher, assim. Linda. Tu não vê, por exemplo, o Brad Pitt dizendo a minha linda esposa Angelina Jolie. Não sei quantas vezes tu já falou com o Brad Pitt. Nunca mandou e-mail pro Pretinho, né? É, cara. Não sabe. Ela já é linda e não precisa de afirmação. Assim, a pessoa é linda, Jolie. Não precisa de elogio. Agora, o cara que tá com uma mulher bonita, ele não fala mesmo que ela é bonita. Ele não fala. Agora, o que explica aquele decalco que eu vi no carro? Eu amo a minha esposa. Isso significa amor. No vidro do traseiro do carro. Aquilo pode significar tudo, Davi. Menos isso que tá escrito lá. É verdade. Óbvio. Sabe o que é isso aí? Isso aí as mulheres criaram. O cara faz uma cagada, tu vai ter que botar um adesivo agora. Eu amo a minha esposa. Isso aí significa vingança. Óbvio. Aí o cara vai chegar. O cara chega na festinha e as gurias ficam olhando o adesivo no carro do cara. Eu amo a minha esposa. Não, isso atrai mulher, mano. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É só meio que um clareamento. Assim, existem pessoas que não são tão baixas quanto vocês. Não existe, cara. E estas pessoas existem, cara? Cite três. Existem? Bom, não conheço. Talvez eu não conheça, cara. Três. Talvez sejam pessoas assim que tenham outros valores e que ostentar o amor que tem por uma mulher seja realmente uma coisa que o deixa feliz, entendeu? Não precisa contar. Se o cara acha que precisa. Que ele ama a esposa dele. Precisa. Se o cara acha que precisa, precisa. Eu vou citar três nomes. Nelson Mandela. É Bill Clinton. Bota, pô. Bill Clinton é um. Bill Clinton? Ama a mulher dele. Ama a mulher dele. Sim. É, junto com a Bonnie Kalevinsky. O Tiger Woods. Tiger Woods é outro exemplo. E aqui na mesa. Bora. Eu sabia que ia sobrar, cara. É verdade, né, cara? Eu não tenho esse adesivo, não. Sai que porra me ligou ontem. Mas eu amo a minha mulher. Sim, porra, ficou sabendo que eu ia tua cara? Sim. E porra, perguntou. Dá pra fazer horário da rádio pra mim? Dale, só um pouquinho, desculpa te interromper, mas eu gostaria só de reabrir a questão rapidamente. Sim, o Porã acaba de declarar que ama sua mulher. Claro que eu amo. Para 1 milhão de pessoas. É óbvio, cara. Qual é a diferença, Porã, entre fazer isto que tu acabaste de fazer e ostentar o adesivo no carro escrito eu amo a minha mulher. Toda hora, eu amo minha mulher. Exatamente. Porã só disse uma vez. Exatamente. Mas 1 milhão de pessoas não vê ao mesmo tempo este carro. Mas vê, muito bem, Alexandre. Muito bem colocado. Eu só acho o seguinte, eu acho que isso é pra pegar mulher. O cara nem é casado, tá? O cara nem tem mulher, mas ele põe isso pra pegar a mulher. Porque a mulher que vê aquilo pensa assim, eu preciso desse homem. Por outro lado, eu concordo com o Davi Coimbra, que aquele adesivo fica dizendo pro cara, toda vez que o cara vai pegar o carro, eu amo minha mulher. É uma coisa assim, meio como autoajuda, meio como autoafirmação. Eu amo essa mulher, eu amo. E daqui a pouco o cara realmente tá, mano. Lavagem cerebral. Então o cara briga com a mulher, pega um machado e quebra todo o vidro do carro. Um cara nunca botou esse adesivo, foi a mulher que botou. Ela tirou papel ali. Eu acho que é vingancinha. Mas vamos mudar de assunto, vamos dar uma rodadinha. Vai, Potter, vai. Já falei. É o Cagê. Desculpa. Vamos dar uma de Loki no acampamento Farroupilha. Aí, Loki. Um, ir Bárbaro, acompanhado do Pianger. Dois. Bem, deixa eu abrir um parêntese. Ontem a gente ia levar a Larissa Riquelme, né? Adoro. Para o acampamento Farroupilha. Pá? E aí alguém teve a brilhante ideia e falou assim, não, a gente não vai levar a Larissa Riquelme para o acampamento Farroupilha. A gente não levamos. Mas cara, tu acha que ia causar um pequeno tumulto ou um gigantesco tumulto? Ah, eu acho que iam querer fazer um churrasco. A Larissa Riquelme no Parque Farroupilha. Eu queria espetar. Acampamento Farroupilha. Pelo que eu vi ontem, dela, ela é um fenômeno. Sim, é midiático. É um fenômeno, né? De tá seis meses. Você imagina no meio dos tigres, né, cara? Não, ela tá no grande momento. Brava, a Larissa aqui é a minha mulher do momento. Claro. Né? A mulher do momento. Ô, Dali, tu conheceu? Quem é o momento? Não, eu conheci. Eu não quero falar contigo, para. Por que, cara? Vai tomar o teu... Que é isso? Voltou Dali mascarado da seleção, né? Voltou bem mascarado. Sente pele pra não falar comigo? Não fala com o Dali, porra. Vai, vai com a gente. Que merda! Bom, então, ir acompanhado do Piangers. Dois, com o Piangers trinchado de bombacha pink. Como três, capitão gay, né? Customize a bandeira do Rio Grande do Sul, adicionando as cores roxo, laranja e azul. Amarre-a no pescoço no estilo mais patriota possível. 4. Se por acaso Neto Fagundes cantar o hino do Rio Grande, você arranca o microfone dele e canta saltando a música YMCA. É claro, acompanhado do Piangers. 5. Ainda acompanhado do Piangers, janta muito próximo a famílias bem tradicionais. A cada 3 minutos você encara um nego velho mais mal encarado, que esteja ao seu lado e ao lado da esposa, e exclama seriamente a seguinte frase... Tchê, adoro carne. 6. Durante o jantar, folheia a G Magazine e faz alguns comentários, como tchê, que rapaz de corpo bonito. Olha o Vampeta. 7. Caso em algum show o público chamar, ah, eu sou gaúcho, você e Piangers, em tom exagerado e saltando, respondem nos intervalos, ah, eu sou gaúcha! 8. Ainda de mão dadas com o Piangers, como se fosse algo totalmente me normal. Larga, mano! Lembre-se, vocês estarão de bombachas rosas, pink. 9. Na fila pro banheiro feminino, pede emprestado absorvente às senhoras. 10. Constantemente parem no meio do público e amarrem o cadarço de suas botas sem dobrar os joelhos. 11. Durante um grande show, respondam para o outro as seguintes palavras: péssimo, adoro, ótimo, é ótimo esse show, péssimo, adoro. 12. Parem atrás de um nego velho e exclamem: tchê, gostoso, muito gostoso. Esse espetinho aqui, né? Muito bom. E finalmente, 13. Pede exageradamente para um nego velho ao lado de alguns golinhos do chimarrão que tranquilamente ele tomava. Dá um golinho do chimarrão, cara. É isso, quero mandar um abraço para minha grande família da minha esposa. São gaúchos da cidade de Três Passos. Uma parte dela mora aqui em Joinville, não sei se estão gastando esse e-mail, blá, blá, blá. Um abraço, Jackson Schroeder. O Jackson Schroeder, Jackson, que manda abraço pra família da esposa, usaria o adesivo Eu Amo Minha Esposa. Bota o adesivo então, Jackson. Tá vendo? Diferente de todos vocês que nunca sequer mandaram abraço pra família da esposa, cara. Cara, hoje eu já mandei um abraço pro meu sogro depressivo. Seu sogro é depressivo porque tu é genro dele. Eu passei a namorar. Ele tem motivos de sobra pra ser assim. E ele sofre de depressão. A Ana chegou. Pai, esse aqui é o meu namorado, Marcos. Aí deprimiu. O cara se jogou do oitavo andar. Como é que é o nome do teu pai, do teu sogro, perdão? E eu tô grávida da Anitta. Aí deu, né? Jacó. Jacó. É conhecido desde então como Jacozinho Fluoxetina. Que isso, cara. E aí, Fetan? Opa, e aí, guri, beleza? Eu fiz um rap aqui, muito legal. Mandar um salve aí pra toda a moçada. Hoje é sexta-feira à noite, o hip hop de qualidade. É importante mandar um abraço pra todas as comunidades. É importante dizer pra você que estamos junto aí nessa batalha pela inclusão, social, pela... A galera aí ter acesso, né, a todo tipo de coisas. Três Figueiras, Moinhos de Vento, Padre Chagas, tamo junto. Você aí que quer ter acesso, Você quer ter acesso aí? A internet banda larga? A internet banda larga é básico, né, Bonão? Acesso à base. Aquela coisa de ouro sabia em casa, que não tem entendeu? Internet porcelanato banda para todos é a minha bandeira. Porcelanato para porcelanato todos. Exatamente, boa, porcelanato boa. Para todos é a minha que bandeira. O que é porcelanato, guri? É um piso bem legal, bem estiloso. Aquecido, aquele que parece que é vidro, né? Parece que é um isso, espelho assim no chão, é isso? Exatamente, é muito maneiro. Boa demais. Muito hein, legal, eu vi na casa de um amigo meu, só que tava faltando um pedaço só. Pô, mas que cara é esse, meu? Radialista, radialista. Mas então é isso, eu queria mandar cantar um rap aqui, pode ser? Claro, guri, manda. Mandar um salve pra todo mundo. Qual a velocidade? Agradecer aí, pode ser a velocidade do Creu. Creu. Do Creu 4. Tá muito legal, é o rap do botão, Fetter. Ah, o rap do botão. É lamentável essa discussão, Mr. P querendo apertar o botão do Mr. P é só um botãozinho, seu botão já é nosso do pretinho, coitado do Potter, que situação, em cima das costas fica o seu botão, botão do Mano Fetter anda meio roxo, ai meu Deus, tá meio frouxo, grande botão, é mesmo uma loucura, botão do Porã, tem muita fartura, não é botão e rosa, é rosa e botão, tem gente que anda com o botão na mão. Lamentável, né? Mais uma parceria com o Luiz Maffei. Cheio de melindre, cheio de mistério. Essa letra aqui parece até uma letra do Capitão Inicial. Lamentável. Valeu, guri. Obrigado. E aí, Davi Coimbra? Agora, quando eu tava ouvindo ali o KG comentar aqueles fatos ali e tal, uhum, eu me lembrei de um que aconteceu comigo, esse negócio do cara gritar e tal. Tempos atrás, eu não me lembro se eu já contei isso aqui, mas se eu não contei, eu vou contar de novo. Tá? É. Tava aí o Sérgio Lidic, uhum, sabe? É, a gente, era umas 4 da madrugada, nós íamos tomar uma sopa. Tinha um sopão ali perto, ali onde é o Dr. Jekyll, ali, sabe, no vale. Certo. Na Cidade Baixa. Na Cidade Baixa. No Vale Perdido. No vale perdido. Ali, e aí tinha um sopão ali, madrugada e tal, e nós chegamos ali pra tomar o sopão, tava mais ou menos cheio o lugar e tal. Sentamos, e aí tinha um negão parado encostado no balcão. Tchê! Que o Hulk perto dele era o Batatinha. O Porã é pequenininho perto daquele negão. O braço dele era a minha coxa, cara. E o negão, cara, ele disse assim, ó... Tem dois viados sentados ali naquela mesa. Apontando pra vocês? E apontou pra nós. E aí o além Sérgio, do Cid, já naquela época, o negão, o então... O Sérgio, que tava com a cabeça baixa, falou assim, ó... Os dois viados somos nós. Ele só... Tem dois viados sentados ali naquela mesa. O negão continua, né? Continua, insistiu. E repetia aquilo. Eu disse, Sérgio, reiterou, termina de uma vez essa sopa e vamos embora. E o Sérgio assim, ó... Mas eu ainda não comi o milho. E olha o tamanho daquele negão. Ai, e aí nós pusilânimemente, negão, covardemente, óbvio, né? Foram embora. Miseravelmente, nós pagamos e foram embora. Vocês eram dois, Davi. Mas eram dois deu o tamanho, né, do negão. Pô, Davi. Não, naquele momento eu disse, tchau, seu negão. E o Sérgio comeu milho no fim? Não comeu. Aí no caso ali tu assumiu tua homossexualidade. Tchau, claro, negão. Tchau, seu negão. Mas tchau, senhor negão. Mas o Sérgio pediu pra embrulhar o milho ou não? O Sérgio não levou o milho. Ah, muito bom, que cara. Que maravilha. Muito bom. Isso me lembra também uma outra ocasião onde nós fomos, todos nós do Pretinho, na verdade não é Pretinho, era o outro programa que nós apresentávamos na outra emissora que estávamos só antes na daqui. Outra. Nós fomos para um lugar que eu não sei qual, não lembro qual é o lugar, e aí neste lugar estava reunido uma galera de um clube de tiro, né, todos os caras instrutores de tiro e tal. É, e aí ia rolar na noite na casa uma festa com todos esses caras de tiro, instrutores de tiro, atiradores de elite. Ah, beleza. Os caras, tudo maquinado. E aí, vamos lá na festa então do pessoal do tiro e tal. Aí eu meti, vou botar meu perfuminho, pá. Entramos na festa, o primeiro, o top atirador de elite disse... Mas que perfume de viado! Começou assim a noite. Pra quê? E assim começou tudo. Começou assim a noite, cara. Que loucura. Mas o cara tava com um olfato bom, né? Tava com um nariz bom. Vamos ver. Mas cara, vai daí, Porazinho. Tu sabe que no programa da Uma eu adiei uma homenagem ao KG que vai agora. Eu já prestei muitas homenagens. Uma homenagem em vida. Eu já prestei muitas homenagens ao KG nesses 18 anos que eu conheço. Homenageia as pessoas depois da morte. É verdade. Em vida ainda. É verdade. Então, ainda. Não espera morrer pra passar a gostar da pessoa, entendeu? O Maurício Dias de Passo Fundo que mandou: o KG é tão velho que quando estava na escola não existia aula de história. Cajeta, um velho que no seu certificado de nascimento diz expirado. O Cajê é tão velho que a Dercy Gonçalves já chamava ele de tio quando tinha 9 anos. Dercyzinho, me lembro. Bem pequenininho. Cajê é tão velho que trabalhava como cambista no Coliseu. O Cajê é tão velho que a sua carteira de identidade era talhada em um bloco de pedra. Cajê é tão velho que estudava na biblioteca de Alexandria. Cajê é tão velho que tirou uma foto do Titanic afundando. Mas o Cajê é tão velho que o seu primeiro Natal foi o primeiro Natal. Um aninho, Jesus. Cajê é tão velho que o RG dele é em algarismos romanos. Cajê é tão velho que tinha 3 dinossauros de estimação. Um grande abraço aí pro Maurício Boa. Dias, que mandou esta homenagem ao Cajê. Eu quero aproveitar o meu espaço aqui no programa e convidar todo mundo, Botequim Itapema hoje, Long Play, Cidade Baixa, DJ Porã, DJ Cafu, Casa da Sogra, Bateria do Imperador. Muito obrigado. Eu queria mandar um abraço hoje, cara. Um abraço pro time de futsal APA de Rio Grande, encontrei a gurizada. A UAPA, encontrei a gurizada indo pra Caxias jogar futsal lá e eles ganharam do Caxias. Opa. E estão indo pra final. Gurizada aí de 11, 10. Opa, 9, não, APA. APA. Lá de APA. Nosso ouvinte João Terra manda um e-mail indignado aqui, cara. Saca só o que passou o João Terra. Parei numa faixa de segurança na Duque de Caxias, em Porto Alegre, para duas pessoas atravessarem a rua e um FDP quase bateu no meu carro. Não bastando isso, ele arranca, feito um louco, me fecha e ainda me xinga. Filha da puta! Pronto, tá feita a porcaria. Eu aceitei a provocação. E assim que chegamos lá na frente, na Santa Casa, acelerei e joguei o carro do cara pra cima da mureta. Tranquilo, clima tranquilo. Sei que... Rapaz, é pacífico. Sei que errei e a patroa fez questão de deixar isso bem claro várias e várias e várias vezes no caminho até o meu trabalho. Mas ainda assim eu faria tudo de novo. Ah, não devia, cara. Não devia. Tá, ele tava defendendo uma... Não tá defendendo nada. Cara, ele parou pra alguém ultrapassar. Ele parou pra alguém atravessar na faixa de segurança e um otário atrás dele meteu o dedo na buzina, quase bateu, xingou. Olha só, ele parou pra alguém atravessar na faixa de segurança, certo? Certo. Quer dizer, ele tava, de certa forma, preservando a integridade daquela pessoa que tava atravessando na faixa de segurança, certo? Não, até porque é lei agora, né? Existe uma indicação. Mas ele tava preservando a integridade. Aí ele jogou o outro na mureta. Não estava preservando a integridade do outro. Tá, mas o outro não merecia. Ele estava reagindo a uma provocação do outro. Não deve reagir. O outro não merecia ser preservado. Pô, mas aí é livre-arbítrio, né, Davi? Não, mas então... então não é o questão do livre-arbítrio. O cara longe, jogar o cara em cima da mureta, o cara te xinga, né, e tu abre o vidro e fala assim, tá, cara, louco, não faça isso comigo. Não dá bola, cara. Eu só estou parando para as pessoas atravessarem na faixa. Seu cabeça seu de melão. Seu bobo. É. Seu bobão. Boboca. Não, mas deixa o cara. De melão, os caras fazem... O cara faz uma provocação no trânsito, deixa o cara ir. Vai embora. Eu também acho. Vai aceitar a provocação. É que o cara se indignou. Mas eu entendo, cara. Eu já fui assim, cara. Eu já fui assim. É indignante mesmo. É indignante. O cara ficou indignado, meu. Pô, eu tô aqui fazendo o que me pedem pra fazer, sendo educado, e vem esse bosta atrás de mim e encher meu saco. Esse bosta. É bom falar. Mas sabe qual é a melhor resposta, a mais violenta resposta do trânsito? É indiferença. Cara, o cara que faz isso, que buzina, que xinga, que faz, não tem alcance pra entender indiferença e ironia. Não tem. Vai ficar mais irritado se tu for indiferente. Eu sempre dou um sorrisinho assim, sempre dou um sorrisinho, dou uma banadinha, diz, pode passar, querido. Eu só tiro a metralhadora e boto pra fora assim, aí guardo a metralhadora novamente. Tira a lurdinha, bota pra fora. Eu mostro a camisa do Corinthians, ficam calminhos. Bom, ele continua aqui, é muito legal a campanha do Eu Paro na Faixa, particularmente eu sou um grande colaborador, se vejo alguém na faixa eu paro, ou pelo menos parava, porém a nossa querida empresa pública de tarifação de carro só pode significar isso, né? Empresa pública de tarifação de carro, diz ele aqui, o ouvinte João Terra, EPTC, não faz nada. Já cansei de quase baterem no meu carro quando eu paro na faixa. Aí vocês vão dizer que se eu parei na faixa, o culpado é quem bateu. É claro que sim, mas sou eu quem vai ficar uma semana sem carro para fazer o conserto e depois sou eu quem vai ter que esperar um ano pro nosso excelente sistema judiciário julgar o processo que eu vou ter que abrir contra o cara que bateu atrás de mim. Pois ninguém mais assume culpa por boa vontade hoje em dia. Certíssimo. Disse o João Terra. Então, galera, boa sorte para nós, porque o nosso governo acha que é só fazer uns adesivos e umas propagandas que o problema vai se resolver sozinho. O povo é ignorante, ficam brabos porque eu atrasei a vida deles em 5 segundos para deixar as pessoas atravessarem na faixa. Nada além de de cumprir a lei eu estava fazendo. Enquanto as pessoas não entenderem que uma vida vale mais do que 5, 10 segundos, nada vai mudar. Mandou muito bem o João Terra, essa é a real. Mas a culpa não é da PTC nisso aí, né? A culpa é do cara de trás, né? Não tem nada a ver com a PTC isso aí. Ele quis dizer que... Óbvio, é. Ele foi além, foi além do problema. Né? Vamos bater. Aproveitou pra fazer uma crítica já, né? Existe aí o adesivo, existe a campanha, vamos fazer. A PTC tinha que estar lá e fiscalizando a campanha acontecendo. A primeira vez que eu fui pra fora do país, tirando o Rivera, foi pro Canadá e o que mais me marcou foi o trânsito. É inacreditável, né, cara? E o que mais me marcou ainda foi o seguinte: sinaleira fechada pra mim, certo? E aí um monte de gente parada no mesmo sentido que eu vou a pé, que vai, as pessoas vão atravessar a rua a pé, no mesmo sentido que eu vou seguir, né? Só que aí eu vou dobrar pra direita. Aí abriu a sinaleira pra mim. Aí o cara fica parado, toda a fila paradinha, esperando que todas as pessoas atravessem, né, pra depois andar. E ninguém buzina, né? Nada. Tu não precisa ir até o Canadá, cara. Em Buenos Aires isso acontece na avenida mais larga do mundo lá, que 9 de julho. Isso acontece. Não, e aí detalhe, aí sabe o que acontece? Aí tem muita pessoa atravessando, aí as pessoas ficam atravessando, fecha o sinal de novo, o cara continua tranquilinho, esperando. Aí vai abrir o sinal, depois ele passa. Inacreditável, cara. Outra coisa, a ciclovia que tem em todas as ruas, tem ciclovia, é no meio da via. É no meio. Sabe, no meio, assim, tem um espaço de 1,5 metro, assim, e aí as bicicletas andam por ali tranquilamente. As pessoas trabalham de bicicleta, né? Não querem se incomodar. Mas é que é mais fácil tu ser mais tranquilo no primeiro mundo, cara. É muito mais fácil. Não, mas você sabe o que é, Maurício? Porque tu tá lá, tu não tem mais uma condição de vida tão ruim, tu não tá vendo notícia no rádio. Mas eu tô vendo o cara que o deputado que tu votou tá roubando dinheiro. Mas eu tô vendo o cara em caminhoneta, deu. É mais fácil tu ser mais ponderado. Eu tô vendo o cara de Porsche. É terceiro mundo, meu. Porsche, gente, é terceiro mundo. Educação. Maurício, tá certo. Educação. Mas, cara, um cara de Porsche Cayenne. Porsche Cayenne custa quanto? 300 mil. Esse cara não tá apavorado com a vida dele, né? Tá legal, velho. Talvez ele não tenha dinheiro pra pagar o IPVA desse carro, mas ele comprou. Não. Bueno, então tá, tem. E aí, guri, como é que é? Eu acho o seguinte, o Piangers, acho o seguinte que... tem outra história também. No momento que o cara da Cayenne vê que a estrada tá uma porcaria, que o semáforo tá uma porcaria, que não tem EPTC lá no local pra... Entendeu? O governo não te proporciona uma situação pra tu ficar calmo no trânsito, não te dá uma estrutura, uma infraestrutura legal. Aí esse cara vai ser um mau motorista primeiro também. Que não tem nem rua nem estrada pra andar de Cayenne, né, cara? Cara, um cara que cara para... Tá meia banda só. De Cayenne, tá toda não, se mas batendo. É educação, Feta. Educação, consigo, olha só. Feta. Esses dias eu tava de moto atrás de um cara que parou pra duas velhinhas atravessadas na faixa de segurança. Eu não bucinei, cara. Eu vivo no mesmo país, aí. O cara vem de ti, é dentro de ti. Ok, é educação. Dentro de ti, é isso aí. Tá, mas a educação tem em qualquer lugar do mundo, cara. Lá no Japão, eram umas 2 da manhã, mais ou menos. No Brasil é falha. Né? Eu fui atravessar uma rua e o pedestre para na sinaleira. E o carro, os caras olham se tá fechado o sinal, e não tem ninguém, os caras passam o sinal. Né? Aonde? No Japão. E tava fechado pro pedestre, nenhum carro. Nenhum carro quilômetros à esquerda, nenhum carro quilômetros à direita, nenhum carro quilômetros à frente, atrás, em nenhum lugar. Japonesinho paradinho. Japonês parado, e aquela assim. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, pensei assim, deu algum motivo. Não tem esse japonês aqui parado. Tem um trem surreal. O motivo era o sinal vermelho. Mas não é possível uma coisa dessa. E ele parado. Eu parei um pouco, olhei pra aquele japonês. Japonês, é um tarado. Depois vou passar pra você, né? Experimenta fazer isso no mesmo horário, na mesma situação, aqui na Ipiranga com a Azenha. Às 2 da manhã, cara. É isso que eu falo. Não existe, né, velho? Não existe. Deixa eu mandar um abraço pra dois parceiros que estão nos ouvindo. Aí, nosso querido Ronaldo. Por falar em Gravataí, a gente falou agora há pouco Gravataí, o Ronaldo e o Rogério Santos. Rogério Santos, nova estrela do Internacional, 19 anos, lateral direito, saiu do Cerâmica de Gravataí e tá aterrissando no Beira-Rio. Bacana. Boa, evoluiu a vida. Sucesso dele. Aí pro Rogério Santos. Vamos fazer os classificados do Pretinho Básico. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Tem um filhote de sheepdog, mais conhecida raça como aquela da Priscila da TV Colosso, tá ligado? Excelente procedência, com pedigree, já tá desverminada com a primeira vacina, as primeiras vacinas, facilita o pagamento. Manda um, pode ficar tranquilo aí, Almir. Pode ficar tranquilo aí, Almir. Pro meu namorado Luciano. Pro meu namorado Luciano. É que o Almir agora tá projetando, não sei o que ele tá projetando. O que tá projetando aí, Almir? Aqui. Tô fazendo um novo projeto de ruas para a cidade brasileira. Muito bom, Almir. É um novo projeto. Sem semáforo, sem esquina, tudo só flui. Eu vou tirar, se eu for eleito, todas as subidas, só fica a descida. Tá bom, amigo, muito obrigado. É, pra comprar o Chip Dog é raquel@tlmatica.com.br. Raquel. É num site? @telemática.com.br. Telemática. TL está escrito aqui. TL. Sim, sim. As duas letras, a letra T. Sim, as duas consoantes. T de Tereza e L de Luciano. Labareda. Ah, o cara que fala consoante. É. Ah, Labareda, escolheu bem, hein? Oi, gurizada, sou a Aline de São Gabriel e quero ajudar meu amigo Pato a vender a sua cama Pato. Box. Ah, aquela da Stephanie, do Pato. Vender a sua cama box com colchão ortopédico da marca Companhia do Sono, solteiro, não. No valor de 850 pila. Motivo, ele recebeu uma proposta de emprego e vai deixar o estado e levar o colchão, não tá valendo a pena. Interessados, entrar em contato pelo e-mail ju... Putz, cara. Putz. O e-mail dela é jucuilds. Jucuildes. U de Uco de Urubu. K de Cuildes. KG. U de novo. I L D de dado. S de... Sapo. Sapo. Nossa! @ Hotmail. Hotmail é H de hoje. Hotmail.com. Manda um fiadapu aí. Fiadapu! Pra Biologia, turma 14 da Unipampa. Obrigado. Beijos da Aline Portela. Valeu, Aline. Fala, galera. Tchau, intervalo. Vamos faturar? Vamos, Almir. É com muita alegria que Almir, que tem medicamentos, vem aqui a público anunciar a cura da gripe. Ah, exatamente. Tá. Você assim, aí que está gripado, só tomar uma pílula desse nosso novo medicamento da Almirketing e a cura da gripe acontece como um passe de mágica. Único problema, causa câncer. Compre já o seu almirketing.com.br. Show do intervalo, a gente volta em só tem esse. Óbvio, só um efeito lateral. Tem que imprimir aqui. Só sabia, né, cara? Efeito lateral. São os tigres, né? Sabiam que dava pra comprar pro Almir. O cara é com AIDS, pode pegar o fone de garantia. Ela tá falhando, cara. Não tá dando mais nada certo. É verdade, cara. É verdade. É verdade. O cara com HIV positivo, ele pode sacar o fundo de garantia para custear seu tratamento. Não é, sabe o que é? É que eles não entenderam. Não, é que o timing foi errado. Exato, o timing foi errado. Aí dá pra entender. Show no intervalo, voltamos em seguida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico, faltando 4 minutos para 7, doutor Alceu. Doutor Alceu, hoje nós não vamos estender o programa para a internet. Não vamos estender o programa hoje. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Bota, doutor Alceu. Doutor Pedro, o que tem de jogo no fim de semana, doutor Pedro? É amanhã, sábado, na Série B, às 16h. Tem Portuguesa e Figueirense. Vai passando 12. Portuguesa tá em segundo lugar. Portuguesa tá caindo. Tá mal a Portuguesa. É uma boa oportunidade. Tá boa, Calabresa também. Se... disparar. É. RBTB vai passar pra toda a Floripa. Calabresa tá bem, então. A Portuguesa tá bom. Exatamente. Às 18h30, Corinthians e Grêmio. Ei, Corinthians. Domingo na Série D tem o mata-mata, doutor Potter. É verdade. O Joinville pega o Irati e o Metropolitano pega o Operário. Agora vai pegar fogo a Série D. Exatamente. A Série D, Chapecoense e Caxias, hein, Chapecoense. E o Brasil de Pelotas com Criciúma. Aí não é ainda mata-mata. Aí é a Série C. Grupos, Série C, né? Mas os gaúchos estão todos fora. Eu acho que os dois que vão disputando pra não cair pra Série C. São os catarinenses, do Criciúma e... Não, os gaúchos têm chance ainda. Tem chance, O Juventude é que tem que torcer pros catarinenses. Pra não cair, não é pra não... Lá no caso do Criciúma é Tigre. E às 18h30 tem o Inter com Goiás, é Inter. E o Marcelo Rosbife é o novo técnico do Prudente. Olha aí. É mesmo? E tem eleições esse final de semana, Cagê. Amanhã tem eleições de renovação do conselho, né? No Olímpico. Então, todos os sócios há 2 anos já são aptos a votar. Então, são 3 chapas, dá uma olhada nos nomes das chapas e tal. O nosso colega Beto Xavier tá na chapa 1, que é a Renova Tricolor. Então, e tu, dá uma olhada. Eu também. Meu mandato vai até 2013, né? Mas eu apoio a chapa 1 também, que é a Renova Tricolor. Mas enfim, vão, conheçam os nomes das chapas e votem, participem da votação. Qual é a chapa que tu apoia, Paulo? Que é importante, certo? Chapa 3. Chapa mais, né? Tá bem, queridos, era chapa isso, então, né? Vamos dar uma conferidinha no horário aqui, só um pouquinho. Pause. Vamos ver o horáriozinho aqui, só um pouquinho. 18 horas, 58 minutos, 20 segundos. Cara, manda, Potter. Deixa eu mandar. Coisa que irrita o Cajés. Deixa eu mandar um beijo pro José Aveline Neto, que é o cara da revista Gol, que deixou 2 revistas aqui especiais com o Inter bicampeão da América. E ele, tô passando uma aqui para o Davi Coimbra, que é o. Já recebi, cara. Pode passar essa pro Cajé. Então, tô passando pro Cajé. Beleza. Aqui pro Cajé e Porã. Obrigado. Revista Gol com o Pelé na capa e o Bolívar levantando o bico. Pelé, Pelé. Ficou bem na capa. Ficou bem, Pelé. Terno vermelho é demais, Pelé. Tá bem. Vou dar mais uma conferidinha na hora pra ver se dá pra passar a bola mais um pouquinho aí, rapidinho. Observatório Nacional. É 1 minuto para uma piada do Potê! Exorcista, espante o mau cheiro do demônio. E aí um bêbado entrou num ônibus, sentou ao lado de uma moça e disse: as coisas é feia, hein? Tu é a coisa mais horrível que eu já vi. Seu bêbado nojento. E o bêbado imediatamente responde: é, mas amanhã eu tô curado. Ô meu, tenho aqui uma oferta da telefonia Big. Pra você que tá ligado no Pretinho Básico, um TIM, celular TIM LG GS107 com rádio FM, viva voz, toques polifônicos por apenas R$79 e você ainda pode parcelar em 3 vezes sem juros no seu hipercard, em 3 vezes de R$26,33. Um bom final de semana, você que esteve conosco a semana inteira, esteja mais uma vez, segunda-feira, 1 da tarde, conosco ao vivo aqui no Pretinho. Tchau!